nunca solo a sofrer e sofria sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via um mundo debaixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Chegar em Jerusalém. Hoje eu vou por cima dos mares. Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou de cima, não sou de baixo. Desde que Cristo as minhas asas são grandes e coloridas. Igualmente hoje é a minha vida. Hoje eu vejo tudo por cima. Desde que de Deus, eu sou. Chegar em Jerusalém.